espera. Tudo, tudo crê. Tudo, tudo espera. O amor verdadeiro jamais acaba. E quando vier o que é perfeito, dentro de você brotar o amor, você vai querer.